das profundezas, eu clamo a ti, Senhor. Inclina teus ouvidos à minha voz. Se observares nossas culpas, quem poderá subsistir diante de nós? Mas em ti há perdão abundante, para que sejamos reverentes em teu amor. Espero no Senhor de todo o meu ser. Minha esperança está em sua palavra de favor. Minha alma espera mais que a sentinela pela manhã. No Senhor a redenção, no Senhor a perdão. Das profundezas da minha dor, ele me ergue pela sua mão. No Senhor a redenção, no Senhor a restauração. Israel espera no Senhor, pois seu amor e que a sentinela pela manhã. Minha alma espera por ti, pois em ti